11 horas e 10 minutos aqui em Foz do Iguaçu e abrimos esta terceira hora do programa CBN Foz nesta manhã de quarta-feira com a presença do arquiteto e coordenador do Movimento Iguaçu Águas Grandes, Nilson Rafaim, aqui no estúdio da CBN Foz. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, CBN. Bom dia, ouvintes. A CBN sempre atenta e na vanguarda da integração e levando informações para facilitar a circulação da vida das pessoas. Isso tem chamado a atenção e cada dia mais vocês têm sido reconhecidos como pessoas que estão preocupadas com o futuro da região trinacional. Nilson, estamos preocupados com um assunto que acontece amanhã lá em Brasília. Está prevista para amanhã a abertura de propostas com relação à segunda ponte entre Brasil e Paraguai. Uma cerimônia que deve acontecer lá no DENIT em Brasília. E o que é que vai ser discutido especificamente? É este projeto em que a segunda ponte fica situada a poucos metros do Marco das Três Fronteiras, ou o DENIT já estuda uma alternativa? O que é que se tem a respeito deste assunto? A licitação amanhã sai dia 27, né? Coincidente com o aniversário da inauguração da Ponte da Amizade. A ideia é do DENIT abrir os envelopes com o resultado dessas licitações. Hoje é aniversário do Mercosul, 26 de março. Aniversário do Mercosul. Eu vou fazer um registro aqui também, aniversário do Clube Atlético Paranaense, puxa, meu time de coração. Você só tem esse defeito? Esse e muitos outros, né? Apenas a título de registro, a Assembleia Legislativa informa que hoje é o dia estadual do Atlético Paranaense. Enfim, relevância nenhuma. Vamos hoje lá. Então, seguinte, nós entendemos que o Mercosul, Guilherme, não é só para caminhões, para integrar as mercadorias. Nós, uma ponte, como pretende o DENIT, a menos de 300 metros de um dos mais belos cenários, o Marco da Ser Fronteira, que é a foz do Rio Iguaçu, que dá origem ao nome da cidade. Você nasceu em Foz do Iguaçu? Infelizmente não. Não, mas os que nasceram em Foz do Iguaçu, agora, quando saí da cidade, pelo onde você nasceu? Eu nasci na foz do Rio Iguaçu, a foz onde está morando agora, nós estamos morando embaixo da ponte. A foz do Rio Iguaçu, a foz do Rio Iguaçu vai ficar embaixo da ponte, a menos de 300 metros do Marco da Ser Fronteira. Quer dizer, nós entendemos que o Marco da Ser Fronteira é um dos mais belos cenários, junto com as cataratas de Itaipu, forma um dos mais belos cenários do planeta. Não é lugar para caminhões, é um lugar para celebrações. Então, nós propomos que se desloque no mínimo 720 metros mais para cima, umas 7 quadras mais para cima, para deixar uns 150 hectares de terra que as empresas que nós estamos agrupados estariam dispostos a comprar, indenizando e doando para o município, ou para o Estado, ou para a União, para se conformar ali um parque turístico brasileiro que poderia, que a nossa proposta é que os três países protejam esse cenário maravilhoso do encontro de países, de encontro de nações, encontro dos povos. Então, nós queremos, Guilherme, as nossas cidades, não só para automóveis e caminhões, nós queremos também a cidade para as pessoas. Então, nós já tivemos uma manifestação do senador Roberto Requião, que teve recentemente aqui, teve na CBN, teve na Gazeta do Iguaçu, teve na televisão, e formalizou, inclusive, uma carta ao DENIT, que já disponibilizamos na internet, em chamando atenção sobre esse ônus, sobre esse risco de lesar o patrimônio público. Né? Eu creio que não é a intenção do general Frasch, do DENIT, nem do Fernando Veríssimo, aqui do DENIT de Foz do Iguaçu, nem do próprio presidente Dilma, nem da Gleisi Hoffmann, que foi chefe da Casa Civil muito tempo. Não é intenção dessas autoridades lesar a nação brasileira, que são símbolos nacionais, não é lesar um patrimônio público, né, de grande envergadura. Eles estão desinformados, acredito eu, né? Aí cabe o nosso prefeito, que a sua campanha foi Foz Pode Mais. Eu acho que Foz pode mais do que uma ponte para caminhões numa área turística. E o próprio prefeito também foi eleito com a recuperação, o discurso foi de recuperação econômica do município. Essa ponte pode gerar emprego durante algum tempo e depois terminou a obra, acabou. E esses 200 empregos que se imagina, vai, se for estrutura metálica, vai gerar emprego lá em Volta Redonda. E a pergunta que abalou Porto Meira esses 3 dias que nós tivemos esse fim de semana, lá, e conseguimos muitas pessoas assinando um abaixo-assinado, a pergunta que abalou Porto Meira, e eu acredito que temos que fazer essa pergunta para Foz do Iguaçu e a região internacional, Guilherme, é se Foz do Iguaçu, Porto Meira e a região internacional só quer ver os caminhões passar por aqui? Ou nós precisamos de gerar mais emprego e renda, afinal de contas, daqui 5 anos, em 2019, vai terminar esse comércio de triangulação de Cidade Leste, com o nivelamento das tarifas para importar produto fora do Mercosul, o Paraguai vai perder a competitividade. E as turistas que vêm 5, 6, 7, 8 vezes por ano já não vão precisar mais vir, porque não vai poder comprar no Brasil mesmo as suas mercadorias. Então, e com esse crescimento, Guilherme, de números de pousadas, que passou de 230 pousadas nesses últimos 1 ano e meio, e também um número grande de hotéis, quando acabar a Copa do Mundo, o que vai fazer esse povo todo? Então, nós precisamos segurar nossa meta com o Parque Turístico Trinacional, ligando com o teleférico os 3 países, integrando o Paraguai junto conosco no Mercosul, no turismo, que eles têm uma cataratas belíssima ali, Cataratas do Mundo aí, inicialmente ganhar um dia a mais de permanência, mas no futuro a gente quer dobrar o tempo de permanência do turista. E observa aqui, Nilson, já falando a respeito do seu projeto, desse projeto do Parque Trinacional, algo que nós já discutimos algumas vezes aqui, nas ocasiões anteriores você citava a questão de que a segunda ponte ela não deveria ser construída ali próximo ao Marco, mas nas imediações ali da região do Porto Belo, entre Foz do Iguaçu e Hernandárias, enfim, seria logisticamente uma opção mais viável. Agora eu vejo aqui que você veio com uma proposta até, digamos assim, de meio termo entre um e outro, que é afastando a ponte, mantendo a ponte ali na região do Porto Meira, mas afastando um pouquinho para o norte, deslocando ali em torno de 720 metros, para que fique a uma distância de aproximadamente 1 quilômetro do Marco das Três Fronteiras. Com essa proposta, seria possível conciliar ali o projeto do Parque Trinacional mais a segunda ponte? Nós estamos colocando em discussão essa proposta de deslocar 720 metros mais acima e que seja uma ponte para o turismo, para a integração turística regional. A proposta melhor, que seria posicionar ao norte, por exemplo, nós já com o mesmo custo que o DENIT faz, 17, quase 17 quilômetros desde Três Lagoas até o Marco das Três Fronteiras, e mais o Paraguai, uns 35 quilômetros pelo lado paraguaio, totaliza, supera 50 quilômetros, com um pouquinho mais, com 60 quilômetros, nós fazemos mais da metade de um anel viário metropolitano e ligamos os 2 aeroportos já de imediato, do aeroporto brasileiro e paraguaio. E além disso, o projeto prevê também uma avenida expressa que partiria do aeroporto brasileiro até o centro de Foz do Iguaçu, independente da Avenida das Cataratas, que seria paralela à Avenida das Cataratas, que vai permitir maior mobilidade e conectividade regional, desviando os caminhões que vêm da Argentina. E essa nova via expressa vai alcançar a Felipe Vancher, que eles estão querendo duplicar ali nas imediações da Conscienciologia. E essa via expressa vai até chegando ali perto do Mabu, entrando no trevo da Ponte da Fraternidade. Essa solução proposta do anel viário que você menciona, Guilherme, trinacional, além de salvaguardar e salvar o Marco da Ser Fronteira e os centros urbanos do tráfego pesado de caminhões, vai assegurar um desenvolvimento sustentável. Porque o projeto Iguaçu, Águas Grandes, que nós apresentamos e aprovamos no Parlamento do Mercosul, busca o pleno aproveitamento do potencial logístico e turístico dessa região, que é considerada estratégica para o Mercosul e a Unasul, e vai ter reflexos no continente, Guilherme. Nós temos que pensar grande, porque o homem é o que sua alma imagina ser. Se nós nos imaginarmos pequenos, ou quiser dar um passinho de formiga, nós vamos dar um passinho de formiga. Está se falando em reformar o Espaço das Américas, está se falando em reformar o Marco das Três Fronteiras, mas eu acho que a gente imagina que Foz pode mais. Hoje pela manhã, inclusive, até aproveitando esse gancho que você deu a respeito do Espaço das Américas, hoje pela manhã, inclusive, nós conversamos aqui na CBN com o secretário municipal de turismo, Jaime Nascimento, e um dos temas que foi colocado nesta conversa é justamente se a questão da segunda ponte ali nas imediações do Marco não inviabilizaria até mesmo esse projeto de concessão do Espaço das Américas, de utilização do Espaço das Américas por parte da iniciativa privada. Perguntei a ele especificamente a respeito da questão dos caminhões. Os caminhões ali próximo à ponte não atrapalhariam essa atividade. Vamos até conferir o que respondeu o secretário Jaime Nascimento. Nós acreditamos que nós podemos chegar a uma solução que consigamos ter uma convivência de todas essas iniciativas ali. O turismo, a ponte, que vai ter uma passagem isolada ali, e os caminhões vão passar pela cabeceira da ponte e a aduana vai ser um pouco mais para frente, então vai ser um local de trânsito. Então, nós acreditamos que vamos conseguir ter um projeto que preveja essa convivência, né, e a gente consiga diminuir os impactos que certamente vão ter, né, a ponte, o trânsito, vai acabar tendo um impacto que não vai ser mais como é hoje, né, uma região tranquila, e, né, nós vamos ter um equipamento que vai provocar um trânsito de pessoas, veículos, né, que é necessário para o desenvolvimento da cidade e do comércio, mas que é possível chegar a uma convivência aí, preservando, né, o papel do Marco das Três Fronteiras, daquela região, né, convivendo ali ao lado com a ponte, que vai acabar também sendo um atrativo turístico, até pela arquitetura da ponte, né, o seu visual. Esse foi o que disse, portanto, o secretário municipal de turismo, Jaime Nascimento, hoje de manhã, a respeito dessa convivência entre caminhões, Segunda Ponte e Marco das Três Fronteiras. Eu estou conversando com o Nilson Rafaim, arquiteto e coordenador do movimento Iguaçu Águas Grandes, aqui em Foz do Iguaçu. Nilson, essa, digamos, alternativa, né, esse projeto que concilie esses dois interesses ali na região do Marco, pode, por que não, ser esse deslocamento da Segunda Ponte um pouquinho para cima, como você está propondo agora? O secretário agora nos deixou com uma grande esperança. Eu vejo que esse é o discurso que nós precisamos ouvir de um secretário para defender o turismo de maneira sustentável. Temos que tentar conciliar, e é o que nós propomos, com esse deslocamento do local da ponte 720 metros acima, nós tiramos o tráfego de caminhões da área de influência direta. A área de influência direta, tecnicamente, é 1 quilômetro. A atual situação hoje é 300 metros. Nós, com mais 700, nós chegamos aos 1.000. Ainda tem um impacto visual, porque a questão estética, né? Estou falando como arquiteto, como urbanista. Ela inclusive, a 300 metros, ainda não creio que foi medido o impacto do ruído de caminhões, até de poluição atmosférica, poluição do ar, né? O próprio secretário reconhece na sua fala que não vai ser mais uma região tranquila. O turista não vem para conhecer pontes e viadutos, senão ele ficava em Nova York, Tóquio, em grandes centros metropolitanos, né? Eu acho que nós temos que tentar, como o secretário propõe, conciliar. Aliás, o próprio governo federal brasileiro recentemente contratou a empresa Arup, que é uma consultora internacional de renome, prestigiada consultora, para o projeto Beira Foz. E no workshop que estiveram reunidos, inclusive o próprio secretário e os demais líderes da comunidade, ali se diagnosticou, Guilherme, que a atividade logística, que é a de caminhões, não pode conviver com o eixo turístico, sob pena do eixo de caminhões engolir o eixo turístico. Então, a proposta nossa, melhor, quando nós falamos da ponte no norte, né, é para compor um anel logístico, um anel viário metropolitano trinacional que ligaria os três aeroportos da Argentina, Brasil e Paraguai, e faria a conexão harmônica da hidrovia né, para transpor o desnível da navegação, que se pretende entre São Paulo, Montevideo e Buenos Aires, e juntamente com a conexão do corredor interoceânico que está se discutindo na Câmara de Vereadores, né, o próprio Rudinei de Moura está trazendo esse debate, o Coquinho está trazendo a questão do Porto Seco, né, o Bobato está levantando a questão do espaço das Américas. Então eu acho que é um momento oportuno para se discutir o que é melhor para a cidade. Eu acho que se for uma ponte para integração turística regional, essa ponte a 720 metros, em tese, teria que avaliar. Eu acho que ela até potencializaria a viabilidade econômica de um parque. Mas também tem que se avaliar, né, o melhor aproveitamento de todo o potencial, né, porque se nós levarmos o tráfego de caminhões nesse eixo turístico que vai para a Avenida das Cataratas, essa região do Mabu, do Hotel Bourbon, ali do Carimã, né, nós vamos estar repetindo o modelo caótico, típico daí das cabeceiras das pontes que nós vemos entre Cidade Leste e Jardim Jupira, Vila Portes, que não condiz com as nossas maravilhas naturais e culturais. Nós entendemos, até o próprio Codefós contratou o economista Carlos Paiva, que concluiu que as cadeias produtivas, a base da nossa economia do município, 54% da economia do município, Guilherme, depende do turismo e do transporte de caminhões, da logística, né? E o projeto Iguaçu Águas Grandes, que propõe o anel viário e o Parque Turístico Internacional, propõe destinar a região do entorno do Marco das Três Fronteiras, nos três países, exclusivamente para atividade turística. E o entorno do futuro anel rodoferroviário para empreendimentos logísticos. Ou seja, o tráfego de caminhões que vem de São Paulo, Buenos Aires ou Paranaguá, Assunção, não pode vir atrapalhar o turismo. E o turismo também vai atrapalhar o tráfego de caminhões. Os caminhoneiros, os transportistas, as empresas, as companhias de transporte vão ficar muito irados com o turismo, porque o turismo vai atrapalhar também os caminhões. Então, eu acho que é uma racionalidade. São Paulo já tem o Rodoanel, Curitiba tem o Rodoanel, Belo Horizonte tem o Rodoanel. Não vamos longe, o Moarama já tem o Rodoanel, Cascavel está fazendo o contorno norte, Foz do Iguaçu, que é o contorno leste, a perimetral leste, mas só que nós já estamos pensando que esse contorno leste tem que chegar no aeroporto brasileiro e ligar com o aeroporto paraguaio, porque o parque industrial de Foz do Iguaçu tá na região próxima de Três Lagoas ali, tem que ligar com o parque industrial de Hernandárias. O governo paraguaio está investindo 200 milhões de dólares para garantir energia no parque industrial do Paraguai. O Paraguai está se industrializando, está crescendo, e nós não podemos chegar aqui a uma situação de um colapso semelhante ao que aconteceu no Rio de Janeiro, do uso desordenado do território, e essa região aqui é uma região muito mais sensível que o Rio de Janeiro, porque lá no Rio não tem fronteiras, mas aqui a situação é mais grave. Estamos já quase no Repórter CBN em rede nacional, temos que ir à rede, mas eu agradeço aqui Nilson Rafaim por seu tempo, sua disponibilidade de participar aqui na programação da CBN Foz nesta manhã, debatendo esse assunto aí tão importante para a nossa região. Nós é que agradecemos. Eu acredito que a Promotoria Pública Federal, Estadual, a própria Justiça, o Tribunal de Contas, o CGU, o próprio governo federal não vai querer lesar o nosso patrimônio natural, o patrimônio estético, patrimônio, o direito à paisagem que nós temos, o direito do cidadão, do povo, alcançar o desenvolvimento sustentável.